Paulo Salvador, é o Gol 9071. Boa noite, autorização para Porto Seguro. Sete um no modulo 186. 186, obrigado. 31. Sente da X para autorização Porto Seguro. 9071, não aguarde a cópia. Está pronto, cópia? O... Para Porto Seguro? Afirmativo, prossiga. 360 por seguro, eu para o 850, pistão zero, curva direita após saída da El, Leda após Leda, direto por seguro. Controle 119, decimal 8, transponder 5072, o Gol 9071. 360 por seguro, Upper Whisky 50, decolada 10 com curva à direita da El, Leda, Porto Seguro direto, 198 é a frequência do controle, 5072 é o transporte, muito obrigado. São Salvador, web 5827 para o táxi, 151 a bordo, 3 horas e 50 autonomia, alterna com fins. 527 até o ponto de espera, reporte pronto. Até o ponto de espera, reporta pronto, 527. Então 3305, chame Recife 12685, alternado no 2545. 2685, alterna 12545. Boa noite, 3305. Boa noite. Salvador, acionário 6224, na remota 14, para pushback, acionamento. Autorizado, 6224, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, 6224. Salvador, web 527, está pronto para decolar. Me. 5827, pronto para decolar. Decolagem autorizada, alinhar e decolar, 070 graus, 10 nós. Autorizado alinhar e decolar na pista 10, web 527, obrigado. Estabilizou LS, Otan 3178. Otan 3178, completo final, torre 1186, bom pouso. 1186, Otan 3178. Obrigado. Objeto 6747, chame Recife 1251, não alterna 1-3325. 251-133-25, 6747, boa. 80-080 graus, 129, 1012, pouso autorizado, puxando zero. Tá livre o pouso na 10, baixado checado, tá 3178. Decolado, aos 3-8-19-8, boa viagem. Obrigado, boa noite. Fala, táxi, estacionário 6224 com 99 a bordo, 2 autonomia alterna, Recife. Até o ponto de espera tá livre, 6224, reporte pronto. Até o ponto de espera tá livre, 6224. Quatro na Adael, objeto 5827. Autoriza o curvar à direita para onde, Adael? Autorizado. Fecha. Confirmando pouso autorizado 080 graus, 129. Está livre o pouso na 10-3178. É 224, alinhar e manter 1-0. Aí manter 1-0, 6224. Aos 41 no direita, táxi via Alfa Quilo para o pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3, está 3178. Quatro alinhados, pronto. 6224, decolagem autorizada, 80 graus, 10 nós. Beleza, margem da 10, 6224. Salvador, agora 074, pushback, acionamento no 6. 62, autorizado, chame táxi. Camarada táxi, 074. Falou, Torre Tan 3, 1978. Prossiga. A nossa posição vai ser no pátio 3 ou a gente vai passar pelo pátio 3? A posição é no pátio 3. Torre 6224. Aos 43, 198, boa viagem. Tá mais aí, boa. Controle Salvador, Xanar 6224. Xanar 6224, contato radar na decolagem, suba para o 190, saída Puca. 190, na Puca, solicita. Voar direto Jambo, se possível. Autorizado, direto Jambo, Xané 6224. Xané Jambo, 6224. Objeto 5827, chame Recife 251, alternado no 3325. Recife, centro Recife 251, 3325, objeto 5827, boa noite. Salvador, gol 074. 180 a bordo, 4 horas e 15 galeão alterna para o táxi. No 074, até o ponto de espera está livre. Ponto de espera livre, gol 074. Vai direto na Cajó? Aguarde. É, não. Agora 074, alinhar e decolar, pista 10, autorizado, 080 graus, 129. Livre decolagem, Goró 074. Iniciando no 0074. Sente. Oceaner 6224. Autorizado pelo Centro Recife, direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 6224, obrigado. Chamei 6224, chame Recife, 2085, alternado no 2545. 2085, 2545, 6224. Salvador 074, câmbio. Com 1074, contato radar na decolagem, sua para o 360, saída da EL. EL 360, nada EL. Confirme, controle. 360, saída da EL, confere? Confere. Uma presença da EL? Autorizado da EL. Obrigado. Salvador, boa noite, eu vou SOF 071, posição 07 para pushback, tá bem? Autorizado, module agora na 186, tá autorizado, chame táxi. 86, vai para o táxi, vou SOF 07. PTF está presente, o 074? Mantenha o perfil da saída, o 074. Salvador, boa noite, eu vou 9071 para o táxi com 66 a bordo, 2 horas e 24 de autonomia, alterna Aracaju. Quantos a bordo? 66. Okay, livre táxi, sim, Juliette, até o ponto de espera, reposto pronto. Livre táxi, se a Juliette encontrar ponto de espera, pronto, gol 9071. Salvador, and the 585. 85, go ahead. And the 585, request clearance, sir. Zero, 1-2, and that's 585. We need to copy, and that's 585. aproximando os pontos de espera da 10, pronto, gol 9071. Na alinhada e decolar 10, 070 graus, 12 nós. Autorizado, alinhada e decolar 10, gol 9071. Boa noite, Mike Silva, 6662. Go ahead. Ok, Euro Atlantic, 6662 heavy on stand 11. Now we are finishing our boarding within 5 minutes, we'll be ready. Boa viagem. 198, muito obrigado, Alan.